mesmo. Aham. Pois tudo aí, irmão, vai dar certo. Acredite que tudo vai dar certo. Aê, põe a sua fé em ação. Tenha coragem, força, perseverança. Que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Não desacredite da sua capacidade. Pra seguir em frente tem que ter força e coragem. Cada degrau tem seu espaço. Na escada, deu primeiro passo. A vida aqui é fácil, está por um fio. Quero ver valorizá-la quando tiver desafio. Não adianta reclamar sem sacrifício. É só perdoando para ter um reinício. De nada adianta, ciência é em vão. Se não tiver consciência de tratarmos como irmãos. O homem quer ser superior, mas quando olha o outro julga sempre pela cor. Vai, vai pelo amor, certo na risca. Firme no horizonte e não o perca de vista. A paz é uma conquista, insista, vai sem medo. Que tudo vai dar certo, irmão, não tem segredo. Então tenha fé, tudo vai dar certo. Acredite em você, tudo vai dar certo. Somente com ação, tudo vai dar certo. Creia em si mesmo, vai dar tudo certo. Então tenha fé, tudo vai dar certo. Acredite em você, tudo vai dar certo. Somente com ação, tudo vai dar certo. Creia em si mesmo, vai dar tudo certo. O amor é sua força, use e transforme. Te dá uma nova roupa nesse mundo uniforme. Se informe, ainda dá tempo. Seu destino tá no seu pensamento. Um novo dia vem, começará tudo de novo. Quando vier a noite, pergunte o que fez aos outros. Mostre o céu, preste atenção. Sonhe alto, mas com os pés no chão. O tempo não para, cê não fez nem a metade. Hoje é o dia certo, amanhã pode ser tarde. Não é preciso ter diploma para agir, mas ter um coração cheio de graça pra intervir. Em seu caminho, toda aflição contida, remova do peito pra mudar a sua vida. Pra tudo tem um jeito e você tem esse dom. Se você tá nesse mundo é porque tem uma missão. Então tenha fé, tudo vai dar certo. Acredite em você, tudo vai dar certo. Somente com ação, tudo vai dar certo. Creia em si mesmo, vai dar tudo certo. Então tenha fé, tudo vai dar certo. Acredite em você, tudo vai dar certo. Somente com ação, tudo vai dar certo. Creia em si mesmo, vai dar tudo certo. Então tenha fé, tudo vai dar certo. Acredite em você, tudo vai dar certo. Somente com ação, tudo vai dar certo. Creia em si mesmo, vai dar tudo certo. Então tenha fé, tudo vai dar certo. Acredite em você, tudo vai dar certo. Somente com ação, tudo vai dar certo. Creia em si mesmo, vai dar tudo certo. Ai, ai.